Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos a viver o ano da fé. Teve início a 11 de outubro e vai terminar a 24 de novembro do próximo ano. A Rádio Boa Nova aderiu a este apelo fazendo um programa no próprio dia 11 de outubro. Passados 60 dias, voltamos ao tema. Vamos perguntar aos nossos ouvintes e aos nossos convidados o que é que já fizeram ou estão a pensar fazer para ajudar a cumprir este objetivo, que, segundo o Papa, é tornar mais conhecido o grande desconhecido, porque só sendo conhecido poderá ser amado e transmitido. Muitas vezes vemos que este mundo não vai bem e ficamos à espera que os outros o melhorem. Se o queremos melhor, essa mudança, essa melhoria tem que começar por cada um de nós. Para esta conversa temos muitas intervenções que o Papa tem feito ao longo destes 60 dias e que nos poderão ser úteis. Para este debate contamos com a presença de o diácono da Unidade Pastoral da Liberdade do Hospital, com a Sra. Teresa Mendes Costa, com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves, a quem saudamos e agradecemos por terem aceito este meu convite. Um cumprimento também especial para os nossos ouvintes e vamos então colocar a primeira questão relacionada, portanto, com o ano da fé. No ano da fé é para termos iniciativas que nos ajudem a nós e aos outros a ficar a conhecer melhor Jesus Cristo e a partir daí amá-lo e segui-lo. Como diz o Santo Padre, tornar conhecido o grande desconhecido. Outro dia eu vi um catequista, acompanhado por uma novena de catequizandos, que foram à missa. Fiquei com a impressão de que participaram ativamente, não com gestos exteriores, mas interiores. Vi-os concentrados, silenciosos, ajoelharam e levantaram-se e sentaram-se nos momentos que estão indicados para a Eucaristia. No momento do abraço da paz foram discretos no cumprimento e quase todos foram comungar. Ao vê-los pensei, aqui está um bom testemunho, uma boa iniciativa para o ano da fé, por parte dos catequizandos e também do catequista. O que é que lhes parece desta iniciativa deste catequista? Eu acho que é excelente e é uma das coisas que me choca sempre, é quando vejo um grupo de jovens ou de crianças com os catequistas e entram na igreja como se estivessem a entrar num clube qualquer e sentam-se na conversa. Portanto, acho que isso é excelente. Inclusive, uma das coisas que eu li, procurei ler o que é que os bispos todos disseram acerca do ano da fé logo ao princípio, e há uma coisa que o Cardeal Patriarca de Lisboa disse e que vem, portanto, nessa linha, e portanto essa catequista já compreendeu que o ano da fé pede testemunha e que a fé deve ser repensada e vivida e não pode circunscrever-se a uma repetição cansada de fórmulas ou celebrações. Eu penso que, de modo geral, os crentes que frequentam a igreja têm a tendência para cair nesta repetição cansada de fórmulas ou celebrações e não numa vivência consciente e que testemunha realmente a fé que vivem. E acho que realmente o ano da fé, assim espero, e assim estou tentando, é que realmente renove e reavive e me faça pensar as razões da minha fé. Não sei isso. Penso que todos nós sabemos já que a caminhada deste ano da fé assenta em dois grandes pilares, que é o... Começa por assentar na palavra do Senhor, não é? E porque o objetivo é aproximar-nos dele, aproximar-nos de Jesus. E assenta nestes dois grandes pilares, que é o Vaticano II e o Catecismo da Igreja Católica, não é? Nós assistimos a situações, às vezes, assim um bocadinho caricatas, porque a ignorância da fé é tamanha que as pessoas não podem aproximar-se do Senhor com aquilo que têm. Não há muito tempo que uma senhora que estava a cuidar da minha saúde, era uma pessoa da área, disse mesmo, da saúde, mas com formação superior, e dizia-me que a fé dela estava quase a desaparecer porque o Santo Padre terá dito um dia que se calhar a vaquinha e a burrinha não teriam estado no presépio quando Nosso Senhor lá foi posto, depois de ter nascido na gruta. Portanto, e as pessoas não sabem distinguir o que é o essencial do que é o acessório. E o que é que acontece? Vivem a fé com base nisto. Isto não aproxima de nada nem de ninguém. Lá estivemos a conversar e a senhora diz-me assim: porquê é que o meu prior lá na minha freguesia não me diz isso? Só, minha senhora, nós fomos batizados, se calhar fizemos uma caminhada de catequese, agora temos que aprender a distinguir aquilo que é essencial, aquilo que é o importante, o cerne da questão, daquilo que é muito mais acessório. Isso agora exige da nossa parte de cristãos um esforço pessoal e contínuo, permanente, que nunca desista, porque se a nossa vida neste mundo é uma caminhada para o Senhor, para nos aproximar dEle, que um dia vamos, quer queiramos ou não, enfrentá-Lo, olhos nos olhos, então temos de arranjar os instrumentos para chegar lá. Ela fica assim a olhar para mim, pois é, mas a gente às vezes esquece e pronto. Ora, a palavra do Senhor tem que ser o pilar essencial, os documentos que estão à nossa vejo aqui já muita literatura sobre o ano da fé, que foi naturalmente construída sobre esses dois documentos, que é duas séries de documentos, particularmente do concílio, e depois também com base um pouco no catecismo da Igreja Católica, e é a partir daí que nós temos que nos ter de formar, aproximarmos-nos do Senhor assim, combater a nossa ignorância na fé assim, caminhando. Francisco, porque o resto é acessório. É que realmente essa, o que acabou de dizer já se passou comigo, e na próxima ocasião em que havia por acaso uma conferência na Caritas, eu convidei uma senhora que me deu uma resposta desse estilo, porque é que os padres não explicam. E eu disse a sua resposta. E quando eu convidei, disse: ah, não sei se me apetece. Portanto, quer dizer, criticam, não sejam elucidadas. Mas quando há uma oportunidade para se poderem elucidar, vão mesmo pelo apetite, quer dizer, é por isso que realmente eu acho que a palavra de Deus é realmente o dom da fé, vem através da palavra, mas também tem, da nossa parte, tem que haver uma certa abertura para receber esse dom. Na minha vida pessoal, conheço uma pessoa que, por acaso achei piada no sentido, sem graça nenhuma, claro, em que me perguntou se já tinha lido a Bíblia. Você não acha que a Bíblia é o cúmulo dos escândalos? Isto é que é uma fé, isto, vocês que praticam. Portanto, ele não, diz-se crente, mas não pratica. Depois, entretanto, ele já escreveu uma série de livros, mas pega sempre no tudo quanto é negativo. Quer dizer, no fundo, eu acho que é uma pessoa frustrada e que exatamente dá cá para fora o resultado dessa frustração. Portanto, é preciso ler a Bíblia, mas também com o coração aberto para pensar que é a mensagem de Deus que nos está a falar. E ao contrário deste, ler a Bíblia como quem lê um romance e depois faz as suas críticas, não é? Francisco, pronto, era também um comentáriozinho, portanto, neste aspecto do contágio, não é? Quer dizer, nós contagiamos pelo que fazemos, pelo que mostramos, mas também até por aquilo que não mostramos. É assim ou não é, Francisco? Sem dúvida, há pouco o Armando falava no exemplo da catequese e da Eucaristia, da participação na catequese e na Eucaristia, e o exemplo que dava, de alguma forma, resumia aquilo que podem muito bem ser as duas grandes atitudes de fundo para que cada cristão viva este ano da fé. Formação da fé, assim nos pede o Santo Padre, cada um de nós faça um check-up, diríamos assim, aos artigos do Credo, aos documentos do Concílio Vaticano II e ao Catecismo da Igreja Católica, e que neste ano da fé, como exorta São Pedro na sua primeira carta, cada um saiba dar razões da sua esperança, razões da sua fé. Este é um primeiro dinamismo. Um segundo dinamismo é esta vida eucarística. A fé, como ainda há pouco a doutora Teresa fazia sobressair, é sobretudo o acolhimento de um dom. Não é? Nós não podemos dizer que temos a nossa fé. A fé é um dom que o Senhor nos concede. Na medida em que eu disponho o meu coração, que eu abro o meu coração para o acolher. Isto existe e forma-se na escola da Eucaristia. Na medida em que eu aprofundo a minha fé pelo estudo, pela reflexão, na medida em que eu alimento a minha fé pela Eucaristia, eu sinto ela crescer e todos nós vamos sentindo isto. Com certeza estarão a ouvir nos ouvintes que há muito deixaram a vida da Eucaristia regular, deixaram a vida dos sacramentos, deixaram a confissão, deixaram a comunhão sacramental bem feita. Vivem ou de forma rotineira a sua celebração da Eucaristia, ou então já deixaram-na por completo. E é impossível a fé resistir incólume a todos estes ataques. Se eu não coloco os meios, não posso queixar dos fins. E isto que o Sr. Professor acabou de falar, estes exemplos, e estamos na... O programa está a ser gravado na semana em que há esta polémica relativamente ao último livro do Santo Padre, Jesus Nazaré, a infância, por causa do presépio, por causa disto, por causa daquele outro. Tudo isto são... Eu não sei quantos artigos de jornal eu vi. Aliás, na internet há bons sites que fazem precisamente esta recolha de artigos de jornal do Correio da Manhã, daqui, daquela... Perdoem-me estas publicidades todas. E é grotesca a ignorância. Ouvi coisas deste género. Aflitiva. Ouvi coisas deste género. Lá se vai a infalibilidade do Papa. Porque andámos 20 séculos a dizer que o presépio era de uma maneira e agora chega este iluminado e diz que é de outra. A infalibilidade do Papa acabou, porque o Santo Padre disse aquilo que é óbvio, que o presépio é uma construção da Idade Média, muito provavelmente do ponto de vista histórico não tem consistência. Portanto, disse uma coisa óbvia, natural, qualquer teólogo mais recente já o terá dito. Ou seja, os desafios que são colocados hoje à fé são de tantos e de tal ordem por esta desinformação organizada e pela falta de preparação dos nossos católicos, que torna ainda mais premente esta exortação da primeira carta de São Pedro, dar razões da fé e da esperança nos dias de hoje, e este convite do próprio Papa a aprofundarmos os conteúdos da fé. Agora, para isto é preciso também o acolhimento. A gente faz uma série de propostas de formação. A Igreja tem uma série de propostas formativas. Vamos lá ver a reação dos nossos católicos. Não sei se concorda comigo, a proposta do que estava a dizer da Idade Média, quando a construção do presépio começou, as pessoas nem sequer sabem quem foi a pessoa que se lembrou disso. E depois há uma coisa que é muito importante, seja a proposta agora do presépio, seja de outra coisa qualquer, que se lê na Bíblia. Nós não podemos esquecer a cultura e a época em que aquelas coisas foram escritas. Portanto, são escritas... Está bem? É a história de um povo que Deus sempre amparou e protegeu e continua a proteger, mas é com uma maneira de transmitir as suas ideias daquela época. Eu tenho a certeza absoluta que se tivesse uma coisa deste género, quando aqui há 40 anos, para não dizer há mais, não é? Porque, para não dizer a minha idade, eu falava de uma maneira diferente do que hoje falo. Claro. E eu, quando falo a uma criança, falo de uma maneira diferente do que falo a um jovem ou um adulto. Portanto, eu acho que as pessoas deviam pensar que a linguagem e os exemplos e a maneira como se explicam as coisas têm que ser sempre inseridas na época em que foram feitas. Aqui esse critério, que é o critério da pedagogia divina, não é? A revelação de Deus, é disso que se trata a Sagrada Escritura. Deus mostra-se, fala-se na palavra de Deus. A revelação de Deus é algo pedagogicamente exato. Deus não pode falar e revelar sem fazer história com o seu povo. Então nós, é muito possível nós olharmos para a Sagrada Escritura e vemos nela um conjunto de contradições, coisas que à luz do nosso olhar contemporâneo nos parecem absurdas, hediondas até. Ora, escandalosas. Ou seja, vou dizer uma coisa. Alguma razão tinha o nosso Saramago, que Deus o tenha, digo de coração, quando falava que a Bíblia é um livro de maus costumes. Lida sob certa perspectiva, é. Ou seja, nós temos que olhar para a Sagrada Escritura primeiro como um organismo vivo. E como organismo vivo que é, tem que ser interpretado à luz da tradição e dos critérios da Igreja, do magistério eclesial, tem que ser lido no seu contexto histórico, tem que ser depurado tudo aquilo que é o elemento histórico para isso ao cerne da mensagem, ao cerne da revelação divina. Segundo lugar, nós não devemos dar um valor exagerado à palavra de Deus. Parece uma coisa esquisita de se ouvir nos dias de hoje. Porque nós não somos uma religião do livro, como habitualmente se costuma dizer. Dizem que o judaísmo, o cristianismo e o islão são as religiões do livro. Calma. Os cristãos católicos não são religiosos do livro. Para nós a Bíblia é sagrada, não é divina. Aqui está uma grande diferença. Porque para o islão, ai de alguém que diga mal do Alcorão. Ai de alguém que ouse criticar o profeta, não é? Tem a cabeça cortada. Porquê? Porque é um livro divino. O próprio Deus garante a autenticidade e a verdade do livro sem mais. E por isso podemos fazer uma interpretação literalista. E temos que a fazer se queremos ser fiéis. No cristianismo, no catolicismo, não. A Bíblia é sagrada. Ou seja, Deus fala através daquele livro, mas a sua interpretação e a sua revelação é mediada pela Igreja. Não é o diário de Deus. Aquilo não é um diário de Deus. Está ali igual. E há pessoas que, pessoas que o vivem dessa maneira ou que pensam dessa maneira. Sem dúvida. Realmente, sendo diário de Deus, a gente não entende claro. Que Deus permita certas coisas. Mas também podiam ver que, através desses escândalos todos, como é que depois Deus resolveu as coisas. Não é? E a misericórdia de Deus que está por trás disso tudo, as pessoas não a veem. Só veem o escândalo e não veem o resto. No fundo, há vai uma dar. Miopia. E vai dar aquela velha história, depois também que vem no Evangelho mais tarde, vês o mosquito do outro e não vês a trave do teu olho, não é? Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o diácono Francisco da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital e também com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Temos estado e vamos continuar a estar a falar sobre o ano da fé. Vamos continuar, portanto, a falar do ano da fé. O ano da fé teve início a 11 de outubro e vai terminar a 24 de novembro do próximo ano. A Rádio Boa Nova aderiu ao pedido do Papa, fazendo um programa no próprio dia 11 de outubro. Passados 60 dias, voltamos ao tema. Estamos a perguntar aos nossos ouvintes e aos nossos convidados qual o esforço que já fizeram para corresponder ao apelo de Bento XVI. Tornar mais conhecido o grande desconhecido. Para o debate de hoje, temos muitas intervenções que o Papa tem feito ao longo destes 60 dias. Conversaremos também sobre a esperança do Papa numa nova primavera do cristianismo na Europa e no mundo. Há pouco o Francisco dizia acerca da fé, até porque estamos no ano da fé, não podemos dizer que temos a nossa fé. E eu, de facto, tenho aqui uma catequese das quartas-feiras do Papa, em que ele fala, portanto, da fé, que eu achei interessante e que trouxe para o debate de hoje, e que é a seguinte: o ato de fé é pessoal porque me converte, porque me orienta, mas não é um ato solitário. É um comunicar com Jesus que me faz sair do meu eu para me abrir a Deus e caminhar com os que caminham pela mesma via. Eu, pessoalmente, achei isto muito bonito. Embora a fé seja dada por Deus, exige a colaboração da comunidade. Caminhamos uns com a ajuda dos outros. Por isso, o ano da fé exige um esforço nosso e dos outros. Portanto, ninguém tenha pretensões em querer aumentar a sua fé sem a ajuda dos outros. Portanto, a fé, sendo um ato pessoal, está, portanto, enraizado na comunidade. Peço um comentário, se assim entenderem este ponto, que no fundo é um ponto de reflexão do Papa. Olha, eu acho que antes do comentário que os outros senhores querem fazer, eu lembrava que é bom que as pessoas talvez não saibam, é que se forem, toda a gente hoje em dia tem computador praticamente, e que vai-se às audiências à Santa Sé e depois pede-se as audiências de 2012 e todas as quartas-feiras tem exatamente uma audiência sobre a fé. E acho que só isso as pessoas não lêem mais nada e só lêem as audiências de quarta-feira. Eu acho que a fé é renovada no dia a dia, até porque a fé, quando é vivida, transforma a vida, não há dúvida nenhuma, não é? E é o próprio Papa, numa das audiências precisamente, que diz isso: a fé leva a descobrir que o mundo com Deus valoriza, aperfeiçoa e leva aquilo que existe de bom e de belo em nós. Doutora, fez muito bem lembrar isso, porque realmente, pronto, eu também aproveito até para ler, porque acho que é uma boa leitura, portanto, estas catequeses do Papa, pronto, e a gente aproveita, aumenta a fé, e isto ajuda-nos muito, ajuda-nos a nós, ajuda no contacto com os outros. Muito obrigado por esta... E depois as dúvidas que surgirem, por exemplo, é a de 21 do 11, portanto é a última, em que ele diz: Deus não é absurdo, eventualmente é mistério. Eu acho que as pessoas não perceberem isso, é bom que se vão esclarecer. A própria leitura pode levantar dúvidas e então tem um bom pretexto. Ainda por cima, nós agora em Oliveira, que temos a sorte de ter sempre os senhores padres à terça e à quinta, ainda por cima à quinta há sempre um sacerdote para as confissões, mas que também pode servir para ter um colóquio com ele para qualquer dúvida de fé que tenha. Portanto, eu acho que era excelente que as pessoas se habituassem a ler estas audiências e depois as dúvidas que tiverem que as vão esclarecer. Mas não sei se agora... Quando nós falamos da Bíblia, pegando um bocadinho atrás, temos de entendê-la como, não como um livro de ciência, embora tenha ciência, não como um livro de história, embora tenha história, mas é um livro religioso. É um livro que leva para a vida. Portanto, tudo o que é de respeito à nossa fé, que é alimentado na palavra do Senhor, sim senhora, e como muito bem dito, com a mediação da Igreja a dar a interpretação certa, é para que as pessoas caminhem, façam daquilo que tiram da Sagrada Escritura um estilo de vida. E é esse estilo de vida que nos vai guiar até ao fim. E não podemos retirar a Bíblia desse contexto de encaminhar as pessoas para viver à maneira do Cristo. precisa, trata-se de nós nos aproximarmos dele, cada vez nos configurarmos mais à sua maneira de ser e de estar e de agir. Então, a Bíblia é um guia, nunca é para interpretar à letra, como se fosse um romance ou qualquer outro livro. Bem, quem sou eu para comentar as palavras do Papa, que o Armando, há um bocadinho, citou, relativamente à questão da fé pessoal ou solitária. Claro, dizermos que a fé é um evento pessoal é justo, como dizia o Santo Padre, porque converte, porque nos fala ao coração, porque nos ilumina e esclarece. Mas dizer que a fé é um dado pessoal não significa que a fé é privada. Não se circunscreve ao meu eu, à minha, não se aprisiona aos meus conceitos de Deus e de fé. A fé, como dizíamos, é um dom. Esse dom é mediado pela ação salvífica da Igreja, Sacramento Universal de Salvação, diz-nos o Concílio Vaticano II. Diz-nos o mesmo concílio, na Lumen Gentium, aprova a Deus não salvar-nos individualmente, mas em povo. E por isso, a colaboração da comunidade cristã, a mediação da comunidade cristã, é um ato fundamental da fé. É impossível alguém crer que sua fé progrida prescindindo da Igreja, Sacramento de Salvação. É impossível que isto aconteça. Ouvimos tantas e tantas vezes gente a dizer: bem, eu sou católico, não praticante, bem, eu sou cristão, mas não vou muito à Igreja. Isto é uma contradição nos termos. Quer dizer, também se chegasse aqui e vos dissesse que sou futebolista não praticante, vocês riam-se da minha cara, não é? Os ouvintes, se olharem todos, ainda viram a minha constituição física, mas de certo que os conhecem e viriam. Não é nada futebolista. Não pode dizer que é futebolista não praticante. Não existe. Ou seja, a fé vive-se no seu contexto vital, que é a Igreja. Porque ela não é algo que brota da minha opção. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós. A fé é sempre um dom, é sempre uma graça que nós recebemos imerecidamente. Como diz São Paulo, Deus amou-nos primeiro, quando ainda éramos seus inimigos. Portanto, o dado de Deus, mediado pela Igreja, precede-nos a todos nós. E se eu quero que a minha fé cresça e se desenvolva, tenho que a viver eclesialmente. Não há outra maneira. Eu também gostava de fazer um ato de fé e dizer assim: eu não preciso nunca mais de pôr gasóleo no bendito do meu carro. Gostava de fazer isto, ele está caro, custa-me. Mas quer dizer, não vai dar. Aquilo vai parar daqui a pouco tempo. Portanto, fazer um ato destes e dizer: eu prescindo dos sacramentos, eu prescindo da Igreja, eu prescindo dos documentos da Igreja para que a minha fé cresça, eu prescindo da oração como a Igreja a promove, eu prescindo da vida moral como a Igreja a propõe. Não vai dar. Descansa. Isto vai acabar. Não é fé. E a fé tem esta dificuldade. É que, como qualquer doença espiritual, quando termina, nós não nos damos conta. A fé pode extinguir-se do nosso coração e nós estamos absolutamente convencidos que vivemos no caminho da virtude e da graça e não estamos, porque o pai da mentira encarrega-se de nos colocar no coração outra coisa, sucedânea da fé, uma crença, uma superstição qualquer, um qualquer desidério de qualquer coisa que ilude a nossa alma e quando ela se extingue, não damos imediatamente conta, os efeitos virão depois. Por isso razão tem o Santo Padre na Porta da Fé, no documento para este ano, a dizer que este ano que sirva para um sério exame de consciência à fé. Cada cristão faça um sério exame de consciência dos pecados contra a fé, da forma como acredita, da forma como coloca os meios para que Deus aumente em si o dom da fé. É porque se eu não coloco os meios para que o Senhor aumente a minha fé, eu não posso depois ficar à espera que a coisa venha por si mesma, né? Se eu prendo as potências da minha alma, as faculdades da minha alma, a tanta coisa que não é fé, superstição, irreligião, irreverência, uma certa sobranceria em relação àquilo que diz a Igreja, tantas outras formas de superstição que hoje em dia estão em vigor. Se eu prendo aí a minha alma, eu estou a pecar contra a fé. E, portanto, neste ano da fé, eu fazer um sério exame de consciência, vendo que meio estou eu a pôr para que o Senhor aumente em mim o dom da fé, é urgente, é urgente. Enquanto o mundo se inventa, vou apontando para nos parar. Enquanto o mundo se imita, vou carregando para arrancar. Porque só sabe quem tenta, porque só arde o que vem de ti. Porque só serve quem cega, porque não finge quem é de si. Sei que há gente que nega, sei que há gente sem direção, sei que há gente que ferra quando despe a imitação. Mas é de ferro esta seta, há verdade noutro lugar. É eterno poeta, acredita quem navegar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Francisco da Unidade Pastoral, com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital, com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar sobre o ano de fé que teve início no dia 11 de outubro e vai terminar a 24 de novembro do próximo ano. Vamos continuar, portanto, esta conversa, com essencialmente com documentos das quartas-feiras do Santo Padre. Há bocadinho eu ouvi o Francisco e pensava, enquanto o escutava, ia pensando também no seguinte. Ele deixou-me aqui outra dica e eu pensava, de facto, quem estiver atento, o Espírito Santo está atento também às nossas conversas e vai-nos dando ajudas. E ele deu-me aqui outra dica para eu pegar noutra catequese do Papa. O Francisco dizia há pouco o seguinte: a fé não é privada. E, de facto, agora digo eu, embora haja muitos anticristãos que a desejassem. E o Santo Padre, há poucos dias, teve também uma catequese e que eu vou citar algumas partes que têm a ver, de facto, com isto. E ele dizia, Bento XVI dizia mais ou menos isto: pelo batismo abre-se a porta para a fé, mas é na comunidade que a fé cresce e amadurece. E que a fé em que crescemos vem do anúncio da palavra, da celebração dos sacramentos, da mensagem original de Cristo, pregada pelos apóstolos e depois pelos seus sucessores. Em face disto, como é que se pode entender que alguém pretenda relegar a fé para o âmbito privado, quando nós precisamos da Igreja para confirmar a fé? Era esta questão que eu queria colocar para comentarmos também entre todos. Só que eu acho que, de modo geral, há muito mais narcisismo nas pessoas do que a gente às vezes pensa. Portanto, a pessoa põe-se a si própria quase como o seu próprio Deus e, portanto, dele emana toda a sua conduta e toda a maneira de pensar, porque acha que nele é que está a verdade. E, por outro lado, há muita gente a olhar a fé como um compêndio de prescrições e acham que a fé é um peso. E, portanto, instintivamente vão-se desligando da prática da fé, precisamente para poderem ter, dizem eles, mais liberdade. Eles conhecem que se a pessoa viver de fé autêntica, não a tal superficial, encontram na vivência da fé não só ajuda como inclusive paz e alegria. Portanto, é contraditório pensarem que a fé é um peso. A fé não é um peso, é uma libertação. E sou convencida que nisso radica muito essa falta de vivência e essa maneira de pensar que tem a minha religião. Não sei se concordo ou se não concordo, mas eu na vida pessoal que tenho, com pessoas com quem tenho lidado, faço este raciocínio. E por outro... Diga. Esta fé, esta minha religião, que ouve-se por muitos lados, é um pouco pagar a Deus com a mesma moeda com que Ele criou-nos à sua imagem e semelhança, dizem os textos sagrados. E nós construímos uma fé também a nosso, um Deus à nossa imagem e semelhança, aquele que nos convém. E como a fé também é exigente quando é posta em termos de caminhada, porque modela, altera a nossa vida, as pessoas, como não estão para exigências, arranjam sim uma fé muito mais simples. Eu estou a pensar concretamente num acontecimento lá da minha paróquia, em que o pároco estava com pressa num dia de um funeral, de maneira que disse ao reitor da Irmandade, é assim que se chama lá a pessoa que coordena a Irmandade lá da Terra: olha, senhor, vocês com estes percursos com os defuntos da igreja para o cemitério costumam por acaso, havia um desvio de 10 metros, sim, só encolham aqui os 10 metros, não vão lá àquele cantito, passem a direito porque eu tenho que ir fazer um outro funeral a uma terra qualquer e já estou atrasado. Diz assim o reitor da Irmandade: a minha fé acabou hoje. E o pároco, como é assim um pouco bricalhão, diz assim: a fé daquele homem só tinha 10 metros. Acabou. Porque encolheu-se-lhe o percurso em 10 metros e a fé dele acabou. E pronto, tirou a opa e o pau que levava na mão como símbolo do poder e pronto, a minha fé acabou hoje. Ora bem, mas isto devia ser um pouco Isto viu-se um pouco por toda a parte, assim. E em todos os graus, em todas as estaturas, em todas as classes de graus de cultura, e enfim, vê-se em toda a parte. Isto um pouco. As pessoas encolhem, vão encolhendo os metros da fé, porque não lhes convém andar mais, dar mais passos, fazer mais esforços. Ficam por ali. Mas sabe que o Santo Padre pede para se rezar o credo todos os dias, e não como um papagaio, claro. E eu, desde que começou o ano da fé, inclusive comecei, vergonhosamente para mim, comecei a rezar os símbolos apóstolos, não o credo que se... o outro credo que toda a gente sabe que reza na igreja. E já não sabia. Como tenho a liturgia diária, portanto, ao princípio tinha mesmo que ler, porque não, já, agora já não sei de quatro. Tento realmente rezar o credo conscientemente. E é engraçado que esta semana, precisamente, onde eu fiquei mais parada, e acho que isso ajuda muito a gente a olhar como é que estamos a viver a vida, foi na vida eterna. Toda a vida eu disse que acredito na vida eterna, simplesmente, mas afinal, será que eu acredito na vida eterna? Então o que é a vida eterna? Então, mas e depois de chegar à conclusão, eu estou a fazer uma caminhada desde que nasci para a vida eterna. Agora, como é que eu tenho feito esta caminhada? Isso é importante. E isto ajudou-me a rever, quase que digamos, uma revisão de vida desde que nasci até agora. Precisamente nessa caminhada para a vida eterna. E acho que se as pessoas, quando rezam esse quase agora dos 10 metros, ele certamente nunca rezou o credo a pensar no credo. Não. Porque se pensasse no credo verdadeiro, os 10 metros tinham se alongado, não é? E a fé dele não tinha acabado tão cedo. É um pouco isto, as pessoas querem agradar a Deus e ao seu contrário. Portanto, é mais simples assim. Eu acho que eles veem Deus apenas como uma ideia abstrata e não... E sobretudo eu volto àquilo que já se disse não sei se foi na última, se foi na penúltima sessão que nós aqui tivemos. As pessoas olham a fé pensando numa data de conceitos abstratos e não com uma relação com Deus nem com uma relação com Jesus Cristo. E realmente ninguém vai ao Pai senão através dele. E se a pessoa tivesse uma profunda relação, e inclusive eu ultimamente, talvez é uma questão de educação desde miúda, eu sempre que fazia a genuflexão, eu nunca fiz a genuflexão sozinha. Eu quando fazia, hoje agora já não faço uma genuflexão muito bem feita porque os joelhos não deixam, mas acompanho a genuflexão com uma ejaculatória qualquer inventada por mim. Deus eu amo, Deus eu adoro, olá como está. Olá como está não é bem assim, mas é quase. Mas acho que isso leva-me a fazer uma reflexão convicta e não apenas um gesto qualquer. E daí depois surgem aquelas macacadas que a gente vê na igreja. Porque acho que as pessoas fazem aquilo por rotina e não convictamente que são fazer um ato de adoração. Não sei se o diácono quer fazer algum comentário? Não, se disse algo mais neira? Não, absolutamente, claro que não. Eu concordo, tudo isto tem-me feito pensar muito também. Neste ano da fé, o Santo Padre convida-nos, disse há pouco, a rezar todos os dias o credo, é a grande oração do ano da fé. E a renovar muitas vezes as promessas do batismo. A minha oração pessoal diária tem passado muito por isto. Renunciai a Satanás, todas as suas obras, todas as suas seduções. Credes em Deus que é Pai, em Jesus, no Espírito, na Igreja. Tenho feito muito esta renovação das promessas do batismo. A fé é um processo, é a experiência de um encontro com Deus, vivo, na nossa alma. A fé foi-nos dada no dia do nosso batismo, à maneira de semente. Portanto, há que renovar todos os dias essa graça do batismo. É incompreensível, de facto, quem julga que é possível viver a fé sem a mediação eclesial. Nós terminamos a renovação das promessas batismais e em cada vigília pascal isso acontece, dizendo: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nos batismos fazemos sempre assim. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja. E aquilo que eu tenho pensado para mim mesmo na minha oração e como tenho vivido é isso mesmo. A minha fé é a fé da Igreja. Eu comungo da fé da Igreja assim totalmente, não é? É que eu acho que muitas vezes nós julgamos a nossa pertença à Igreja por uma questão nominal, como se fosse uma sociedade por cotas, em que eu inscrevi-me tenho lá a minha ficha de inscrição e está o caso resolvido. Não. A linha que separa a igreja do mundo pagão não está fora de mim. Atravessa-me a meio. Atravessa-me. Há a parte de mim que já é a igreja, há a parte de mim que já vive desde a fé, há a parte de mim que já é de Jesus, há a parte de mim que já vive a vida eterna, já, aqui, neste mundo, há a parte de mim que já é luz de santidade, e há uma parte de mim que ainda não é, que ainda é do mundo, que ainda se deixa cair em tentação, que ainda vive segundo os seus critérios. Portanto, é preciso muito esta humildade, de como terra, como humus, assim significa essa palavra humildade, esta humildade como sabendo que somos uma terra onde Deus floresce, mas onde também há muita erva daninha no meio do joio, não é? E muito joio no meio do trigo, quero dizer. E por isso, esta consciência de que em mim se vive esta duplicidade, ainda infelizmente se vive esta duplicidade entre aquilo que já é fé da igreja e aquilo que ainda é minhas convicções, são as minhas convicções pessoais, os meus critérios pessoais. Isso deve-nos fazer mexer, porque o ideal é que na vida eterna o Senhor nos tenha por inteiro e não nos tenha em parte. Adeus, querida, que eu já não posso com a vida e os anjos chamam por mim. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital, com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar do Ano da Fé e entramos agora nesta parte final, já temos pouco tempo, e eu queria colocar duas questões que vamos ver se as conseguimos tratar até ao fim do programa e que tem a ver com uma entrevista que deu o Papa. O Santo Padre deu uma entrevista sobre a esperança, em que falava, portanto, numa nova primavera do cristianismo na Europa e no mundo. E eu vou citar então as palavras do Papa para depois comentarmos, e depois o Francisco, quando entender ou quando comentar este assunto, depois pode estar à vontade para continuar. Portanto, o Papa deu então uma entrevista falando da esperança, nos valores do Evangelho, da esperança na Europa e da esperança nos outros continentes. E a razão que o Santo Padre dá para esta esperança é a seguinte: a procura de Deus está inscrita em cada alma e não pode desaparecer. Ainda que o homem se esqueça de Deus, diz ele, portanto eu estou a citar, ainda que o homem deixe Deus de lado, faça outras coisas, Deus nunca desaparece e se esquece do homem. E depois o Papa citou Santo Agostinho para dizer o seguinte: o homem sente-se muitas vezes inquieto e isso, por vezes, leva o homem a empreender o seu caminho rumo a Deus. Outra razão que o Papa citava para a esperança é que A fé em Cristo é verdadeira, não envelhece, nem desaparece, enquanto que as ideologias têm um prazo de vida. Parecem fortes, mas passado algum tempo, como carecem de verdade e desaparecem. Por isso, o Papa acredita que vamos ter uma nova primavera do cristianismo. Peço, portanto, um comentário a esta esperança do Papa e também às razões que ele aponta para esta primavera, que oxalá assim seja e que acreditamos que assim seja. Esta entrevista do Papa também a vi. Eu dizia há pouco tempo, já não sei aonde, que pregando precisamente nestas palavras de Santo Agostinho que o Papa cita nesta entrevista, o nosso coração anda inquieto. Criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em vós. Este cor inquieto, este coração inquieto. Eu acho que grande parte da nossa missão, da Igreja, de nós cristãos, bafejados pelo dom da fé, devemos fazer é precisamente desinquietar corações. Anda toda a gente com baixa tensão arterial. Anda toda a gente, as grandes questões não se colocam, os nossos jovens fogem das grandes questões do sentido da vida, há experiências religiosas fugazes. Eu penso que é necessário nós desinquietarmos almas, desinquietarmos gente, desinquietarmos corações, para ver se os estimulamos a viverem como um coração inquieto, porque só esse coração inquieto pode descansar em Deus, pode chegar a Deus. Ou melhor, só num coração que se abre na inquietude, é que Deus se pode manifestar e encontrar a alma. Para isso há que pôr meios. Como é que nós desinquietamos o coração dos nossos fiéis? Tenho aqui algumas propostas, hoje pareço um célebre professor num programa de domingo à noite. Tenho uma série de propostas que eu acho que seriam muito vantajosas para cada um de nós. Na nossa Diocese de Coimbra, foram publicados dois livros, muito breves, muito pequenos, muito simples, sobre a fé. 15 temas de reflexão à luz do Concílio Vaticano II e do Catecismo da Igreja Católica para este ano da fé. Tem aqui 15 catequeses que podemos utilizar, seguir, usar e abusar. Depois temos o itinerário semanal de oração, que começa no primeiro domingo de Advento, segue o ritmo do ano litúrgico até ao domingo de Cristo Rei, dia em que se encerrará em 2013 o ano da fé. Então, para cada domingo, tem uma palavra-chave, o Evangelho, uma meditação e um tempo de oração. Isto é proposto para quem vive, para ser um livro de oração pessoal ou então em família, cada um de nós possa, aqui nas nossas igrejas. É um bom presente de Natal. E é um excelente presente de Natal. Estes livros são muito económicos, de 5€ cada um, e penso que será um excelente presente de Natal. Pois eu convido também a ler a carta pastoral do Senhor Dom Virgílio Antunes, bispo da nossa Diocese de Coimbra, sobre o ano da fé, que também temos à disposição em vários sítios e nas nossas igrejas, a Unidade Pastoral e em Coimbra, na Livraria Diocesana, entre outros. Depois a Paulus publicou também uma coleção monumental, diga-se, de meios de livros que nos ajudarão neste ano da fé. O principal deles, Viver o Ano da Fé, precisamente o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, que é o conselho que preside a este ano da fé, e depois todo um conjunto de outros livros que nos ajudam a formar a nossa fé. Penso que são recursos que temos à nossa disposição excelentes. E tem tido uma saída extraordinária. Depois temos o Catecismo. Eu acho que qualquer cristão, acho que já uma vez aqui disse, deve ter uma pequena biblioteca espiritual. E se nós queremos ser cristãos adultos na fé, temos uma pequena biblioteca espiritual. Sagrada Escritura, Concílio, Catecismo, há edições de bolso, também nas nossas igrejas encontramos. Por último, eu não disse que ia aparecer um certo professor. Por último, saiu estes dias o livro Auto de Fé, A Igreja na Inquisição da Opinião Pública, que é uma entrevista da Zita Seabra, da sua editora Aleteia, ao padre Gonçalo Porto Carreiro da Almada. É excelente. O padre Gonçalo, para quem o costuma acompanhar nos seus escritos no público, em vários meios de comunicação, retiros, palestras que faz, é um homem de uma inteligência suma, e alia isso a uma ironia fina, um bom humor extraordinário. E a Zita Seabra, sabemos, é uma convertida. É uma mulher que deu uma volta de 180 graus à sua vida. Tive a oportunidade de a escutar no testemunho que deu no simpósio do clero este ano em Fátima. E por isso eu considero que este pode ser também um excelente livro para o ano da fé. Só um parênteses. em janeiro, se Deus quiser, estaremos cá os dois a apresentar esta obra e a fazer um diálogo sobre o Ano da Fé. Excelente esta recomendação, viva. Por fim, o Ano da Fé tem que ser um ano de vocações. E na Diocese de Coimbra precisamos de vocações como pão para a boca. Por isso, não podia, neste programa sobre o Ano da Fé, deixar de convidar e deixar de falar de que o Ano da Fé e a sua vivência medir-se-á pela fecundidade vocacional. A Diocese de Coimbra tem um novo projeto vocacional para o pastoral vocacional sacerdotal, com grupos organizados. Eu acho que temos que nos agarrar. E o nosso bispo, o Sr. Dom Virgílio, dizia: tem que ser à força da oração que a gente converta ao nosso coração e volta a acreditar que é possível que o nosso seminário, que agora passa por este cativeiro babilónico de ter encerrado e de estar no Porto, não é, mas enfim, é uma tristeza ver aquele espaço fechado. Temos que nos agarrar à força da oração e converter e acreditar que é possível que muitos jovens se entreguem totalmente a Jesus. Um excelente critério para medirmos a força e a vitalidade deste Ano da Fé é a sua fecundidade. Estou muito convencido que, através da oração unânime da Igreja neste Ano da Fé, através desta profissão de fé que todos conjuntamente iremos fazer ao longo do ano, pelo testemunho e pela oração, estou muito convencido que muitos jovens aparecerão para se entregarem a Jesus. Temos que ter a coragem de lhes propor, de os encaminhar, de os ajudar e de por eles rezar. Muito bem, e com isto o nosso tempo chegou ao fim. Eu tinha de facto mais uma questão, aliás tinha várias, mas vamos deixar isto para outro dia. Portanto, agradeço mais uma vez o terem estado aqui comigo. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.